Atenção, meu povo, para esse. A expectativa. A nova fase. E é chegado o grande momento. Contemple o novo Café Saúde. Café Saúde. Contemple o novo Café Saúde. A sensação do Curiol Tinga. A inovação. Viramos mais uma página na história dos sons automotivos. Onde tudo começou em uma simples diversão. Um sonho que aos poucos foi se realizando, passando por gerações, entre Gol, Escort e atualmente Fiesta. É chegado mais um projeto do proprietário Café para todos vocês. Design profissional, tudo cuidadosamente feito por quem realmente entende de som. Apresentamos a todos vocês a Mini Torre. Café Sound News. Agora, Café Sound. Café Sound. Afasta que o cachorro descontrolado chegou. Café Sound é o cachorro descontrolado do Pará. Café Sound, o cachorro descontrolado do Pará. Agora, muito mais bravo. Vejam a consagração máxima da família Café Saúde, importando equipamentos tops, porque nossos seguidores merecem o melhor. A partir de agora, é com você, meu cachorro descontrolado. Calma, gente, Café Sound chegou pra fazer a alegria da galera. Café Sound, o show é com você. Café Sound, a sensação do Curiol Tinga. Começando o Café Sound, gente. Bora, Dalton. Trégua, né? Mas a gente vai tocando na moral. Aí, Cacá, só na banda, bora. Café Sound. Cheiro Cláudio, aí do Cláudio, cara considerado, também conceituado. Cheiro, um abraço, xixi, já. O som do café! E aí, como é que é? Café Sound. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. party blazing. I'm the club crasher, master blaster, party starter, ain't nobody faster. See, ain't nobody freezing when I do my shit. Party people, y'all call me Prit, I'm the love doctor, club rocker, hot spotter, hot spot popper, rock and roller, well, I'm your man, party light, well, yes. Yeah, you go back here! This love is like a hot spot, come on, DJ, drop body, body, Salte, vai detonando, detonando! Bola pra cima! Café Sound, o cachorro descontrolado do Pará. Um, dois, três! Vai começar o bagulho doido agora! Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Paulinho Boy. Acabou o grito, deu o DJ Dalton pra detonar. Um abraço, Milton. Bora, Cacá. Aqui é Café Sound. Essa mesa tá quinta hoje. E não se pode dormir. Aí, covarde! Ouça e sinta a pressão do Café Sound. Merengue hip hop is my motto. Jump up and down, brinca pa' arriba y pa' abajo. Magic One es el hombre de la hora. Proyecto 1, give filho se apresentando no Mineirão, lá no Ponte da BR. Ele é o seu pai, Leber. Paulinho Boy, vamos estar no Palácio dos Juárez, Chuca Fruto Sensual e o General. Pop Solar de rolar. Mas a gente vai fazendo a onda aqui no café. E aí? Médico Ani Projecto Uno. Milton na cola do Pérola Negra, mais novo filho do Barbosa. Esse casamento é velho. Agride seus ouvidos. Café Sound, o cachorro descontrolado do Pará. Café Sound! Mais uma do Jota Correia, né? E a Madalena. Bora! Deixa um pano aí, mano. Acabou aqui, não tem um DJ Dalton lá no Mineirão. Cavessaldi! Bora com o curtiu o Café Sound na passagem na Deusa. E o bonde do boi vai tocando marcante. Marcante, bora! Bora! Café Sound, o cachorro descontrolado do Pará. Único e diferente de todos. Me diga por quê? Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe. Deixa o Edielso, chega aí, Edielso. Quem sou? Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas agora você se foi e não gostou em nosso amor. Como é que é? Vai! Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Do Bob Saudade, o DJ Dalton do Mineirão. Vou fazer a primeira participação da noite. Daqui a pouquinho tem um punk e o Rione, é isso? Pra detonar. Nossa canção que é apaixonei, já não posso esconder. Sei. Vamos amar na área, olha aí. Já tinha outra mãe. Também a tia Rosa. Que posso e as suas filhotas, né? Vamos lá, família Café Sound. Ouça, amiga. Café Sound. Por onde passa, deixa a sua marca. Não dá. Esse homem. Família Café Sound, olha aí. Quer ter outra mulher, mas ele ama você. O amigo Valdinho lá de Tagajós. Tá com a gente também, Valdinho, um abraço. Tão difícil assim. Me Café Saúde! Não dá. Como o mesmo homem que ela. Sei que dói. Só traição. Não dá. Como o mesmo homem que ela. E ela é minha melhor amiga. Chorar, papá. DJ Paulinho Boy, o covarde. Relembrando o joelho chivo no boot da BR. Olha aí, Breno. Tempo bom. Este é o seu, o nosso Café Sound. O cachorro descontrolado do Pará. Jota, vai me dar um prejuízo feio aqui, cara. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar, sorrindo a me olhar. E o ar, e eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar, lembro tudo que a gente viveu. E eu te vi, bate forte o meu coração. Dá ver o corpo, desejo paixão. Mais uma, mais uma, mais uma no café. Café Sound. Esse animal é uma loucura, bicho. Música. e banda Melodia. Como é que é? As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Vamos gravando ao vivo! Ô Jujinho, Paulinho, Boy, o DJ Daldo. Daqui a pouquinho tem ele pra gente fazer esse CD pra ele agora aqui no Café Sal. Me faz reviver. Como é que é? Como é que é? Com os cunhados, tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor, na guerra de fogo, fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar, com os cunhados, vou curtir dançar. Eles estão de bujar no Pará, Alan e Anderson, Rodrigo e Rafael, Totó e Capu. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Seus ouvidos, Café Sound, o cachorro descontrolado do Pará. De verão.

saudade. Minha área, minha do Dal. Me trazendo alegrias, você chegou. DJ Paulinho, DJ Paulinho Boy. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Mim, paga uma a mim. Você aqui. Quero te servir. Você aqui. Prepara, primo, no esquema aí. Toca mais três, você ajuda. A gente gravando ao vivo o CD juntos. E misturado aqui no Café Saúde. DJ Paulinho, Bob Saudade, DJ Daldo. Lá do Mineirão. Luzes de amor. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Este é o seu, o nosso Café Sound, o cachorro descontrolado do Pará. Alô, DJ Paulinho Boy, mano, olha aí, covarde, quem chegou? Quem, coronel? Ah, o Jarrão. Ei, Jarrão. Fala, Jarrão! Tenho você. Toda a ternura que eu procurei. Só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Você aqui. Quero descer. Vai, covarde. Acaba comigo. Machuca o meu coração. É essa não, Café Sound! E yeah! Mais uma do Café Sound! Viva esperando. Covarde. Grande a tristeza que de noite me acompanha. DJ Paulinho Boy. Na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamento! Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. O covarde da saudade. Pensamentos, lindos momentos, lá fora o vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma Café Sound. Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Esse aqui é o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado. Bora abraçar com muito carinho, já meu parceiro Valdir. Ele que é pro Molde lá de Tacajós. Está aqui com a gente, um forte abraço, Valdir. Seja bem-vindo aqui no Café Sound. Eu não passei de nada pra você. Agora a sua festa tá completa. Café Sound chegou. Da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Bora, chame o show! O homem do canal 3G. Tá com a gente aqui, só na mão. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você. Ô, mami! Ei, mami! O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você. Igual a tantos que você mentira. Dá-lhe, Paulinho, o quadro boy. Da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Bora, primo, prepara. E após a próxima, você detona. Querido gay, cara. Diz. Queres tu saber? Bora, Jarrão. Ele é o seu grande amor. Daqui a pouquinho, o Palácio dos Vales, hein? Pensas tu que Café Sound. A sensação do Curió, o Dinga. Aqui a concorrência chora. Quando só para saber que além das mãos chamo você, que existo sem par, com o coração vivendo a Deus, que aqui. Dona Mara, Dona Mara, a grande amiga Dona Rocha também, família Cardoso, família Café Sound e as suas filhotas. Obrigado pelo carinho, tá bom? Diga de passagem, quando a gente vinda lá por Tacajós, sempre o tratamento vive. Obrigado, Dona Rosa, você e toda a sua família. J. Paulinho Boy, o covarde da saudade. Tamo gravando ao vivo! Mando só para saber que além das mãos chamo você. Família, obrigado! Toda a galera da Passagem da Deus, sempre uma honra a gente fazer uma participação especial aqui da Carretinha do Café. A gente tem uma amizade muito grande. Eu estou aqui por causa do café, com certeza. Fez o convite, Paulinho Boy, vai lá! Com certeza a gente foi, estamos aqui. DJ Dal também por aqui. Eu vou deixar minha saideira. Valeu! Mais uma no Café Sound pra recordar. Café Sound. Dá-lhe, Paulinho, abra o seu coração e deixe o amor entrar.

começando aqui no Café Saúde pra fazer essa viagem gostosa. Jeidal, tudo Mineirão, Paulinho Boy, do Pop Saudade, Punk Reúne, muita coisa boa pra acontecer, tá bom? Começando na manha da aranha, pra você curtir e viajar, meu irmão. Vamos lá! Acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar nem a metade do que eu sinto aqui. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Bora fazer assim no café, meu irmão. Se falta alguma coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Formações, beijar meu parceiro Jabuti. Bora aqui com a gente, curtindo e viajando ao som do Café Saúde. Bora, Jabota! Ele é papinha só na mão. Chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada... Amiga Kátia da CPP tá por aqui. Pra você, depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz que São Paulo acendeu. Banda 007. Tenta somar, e se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Fala, parceiro Zezinho, tá por aqui com a gente, curtindo o Café Saúde aqui na passagem na Deus, meu irmão. E aí? E agora? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom. Café Saúde, nada se compara a ele. Coisa pra você, yeah, yeah. Quer que eu faça show? Temos a cerveja Draft, a Glacial, a Tijuca e a Brahma. Balde a partir de R$12, tá bom, gente? Estupidamente gelado. Aqui no bar. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Yeah, yeah. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva? Romeu, a voz que apaixona. Abre a porta, amor, que eu vim para. Eu trouxe um buquê de flores da aliança e um bom vinho pra te papar. Oba! Essa noite eu reservei algo especial. Olha o hino da máquina, minha irmã. Hoje eu vou te levar pra curtir o Mineirão, o trem digital. Vamos pro Mineirão, o trem digital. Da saudade, Dalton. DJ Zandré Maquinão e DJ Dalton. Vou me declarar meu amor. Vamos pro Mineirão, o trem digital. Da saudade, DJ Zandré Maquinão e DJ Dalton. Vou me declarar meu amor. Olha aí, primo, quem tá na área. Lura das Tapioca. Parceiro Jarrão, a Lúcia. Tá todo mundo por aqui. Já curtiu o Café Celso? Passagem na deusa, vamos lá. Abre a porta, amor, que eu vim para. Eu trouxe um buquê de flores da aliança e um bom vinho pra te falar. Essa noite eu reservei algo especial. Hoje eu vou te levar pra curtir o Mineirão, o trem digital. Vamos pro Mineirão, o trem digital. Da saudade. fazer assim no Café Sound, meu irmão. Vamos lá! Se eu aceitar. Café Sound. Tá tranquilo, tá favorável. Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe. DJ Dalton! Se eu aceitar. Dalton. Essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. As lágrimas que derramei por você. Flores não sabem andar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. Promoções especiais de amigos da Vila de Tacajós. Por aqui com a gente pra curtir essa viagem gostosa. Aqui no café. Toda a família Cardoso tá por aqui, meu irmão. Valeu! Flores não sabem chorar. Seus erros a me amar. Bora, meu café! Banda 007. Todos os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteiro. Logo mais tem o Zoom do Pop Saudade com o Covarde. Te amei. Lá no Palácio dos Mares, junto com o Cineirão e a banda Fruto Sensual. Logo mais tem o Pretinho. Lá no Puxo da BR Marituba. E a cervejada no Ciro Cerveja, R$1 a festa toda. Sim. Vamos lá curtir, meu irmão. Essas flores que você mandou. Não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe. Fala, mami! Não faltar se eu aceitar. Essas flores que você mandou. Não pense que vão fazer eu esquecer. Só começando as emoções. Muita coisa boa pra acontecer na fechada. Passagem na deusa, meu irmão, vamos lá! Flores não sabem andar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. Seus erros a me amar. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu. Tá só começando, bora. Viu, tá por aí. Tá achando gostosão, tá na ar. Cara gostosão. Cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre assim? Ele lindo de corpo. Eu insisto em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem. Vai ser um amigo Curió, filho do Jorjão. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Sarar os boy, beijar na boca. Aproveitar a noite, fica louca. Só começando o som do Café Salte aqui na Passagem da Deusa. Participação especial de DJ Dalton do Mineirão. Do Paulinho Boy Covarde, da Saudade do Pop. Fazendo essa onda gostosa pra você curtir. Já tem o Punk e o Rione. As emoções estão só começando. Tem muita coisa boa pra acontecer, tá bom? Vamos lá! Louca, louca, louca. Agora chorar no colo da patroa. Café Sound, o cachorro louca, descontrolado do Pará. Esquece, ele fica louca, louca, louca. Agora chorar no colo da patroa. Louca, louca. Zero, zero, sete. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão aqui da estação que não tem cor e a flor conhece o beija-flor. parceiro só ainda pega feio. Olha só. E diz que o frio é uma fase ruim. Aí não. Eu era florzinha do jardim. A única que importou. Merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai que saudade. Ai que saudade de um beija-flor. Que me beijou depois voou. Pra longe de pra longe de nós. Saudades de um beija-flor. Lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo. Eu durmo e acordo sorrindo. Manda 007. Agora, DJ Dalton. Dalton. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou só uma mulher. Verdade, sei que amo outro rapaz. Não me satisfaz de reconquistar. Eu sei. Bora começando o festão do Círio, passagem da deusa. E o Café Saúde detonando, meu irmão! Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Olha meu café! Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos... Volta agora sim! Pra tentar voltar. Café Saúde, DJ Dalton do Mineirão, Paulinho Boy, Pop Saudade, Punk e o Rionis Gordinho, pra fazer muita onda pra você aqui no Café Saúde. Tá só começando, a família Cartão está em peso, meu irmão. Bora pra cima, meu café! Tá só começando, e o Pretinho vai detonando! Café Saúde, esse animal é uma loucura, bicho. DJ Dalton. DJ Dalton. Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou só uma mulher. Verdade, sei que amo outro rapaz. Não me satisfaz te reconquistar. Eu sei que sou capaz. De Kátia pra Balu. Oi! Eu sei que eu errei. Passando bem, amiga. Minha prima Nete tá aqui com a gente. Hoje essa viagem gostosa, meu irmão. Vamos lá! Cada valor. Eu gosto do jeito que você me ama. É só você quem deixa o meu corpo em chamas. Ai, como eu adoro amar você. Dalton. Café Sound. Você é puro sentimento. Me entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. Parceiro gurilão tá na... Bora! E a gente só começou nas emoções, Café Salt. Sírio da passagem na deusa, fazendo essa viagem gostosa, meu irmão. Vamos lá! Lá meu café pra si. Marcelo Júnior, Donzinho tá na área. Eu adoro amar. Um beijinho aí de Tomé Açu, só da manhã. Oi. O que sinto por você é puro sentimento. Aqui. Entrego pra você, não quero pagamento. Ai, como eu adoro amar você. É só você quem sabe me levar ao prazer. O toque dos seus dedos. Tudo com as. Meu ponto G. Eu sou toda sua. Vamos lá! O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas louco e lindo. Café Sound é a onda do momento. Chegando junto, junto com o primo Paulinho Boy do Pop Saudade pra fazer essa viagem gostosa. Tá só começando aí, vai detonando já já teu punk e o Rione, meu irmão. Vamos lá, bora que é o Pretinho tá por aqui. Aí meu camarada, ouça e sinta a pressão do Café Sound. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. E o meu amor? O meu amor. Onde tudo começou, saí de São João Francisco. Lá no Curuçambá, hein, Jarrão? Duvida. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Bora meu café. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. DJ Dalton. O meu amor Dalton. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todo pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela. Obrigado, meu Deus, por mais uma apresentação. Cabeça ao dia!